real pra te ver. Cheio de saudade, querendo seu amor. Eu não consegui ficar sem você. Por isso eu tô aqui e a gente se encontrou. Nessa noite linda, festa linda, praia linda. Nesse visual, você toda linda, toda princesinha, poderosa, linda no astral. Que bom te ver, queria tanto te beijar de novo. Primeira vez foi louco, foi o beijo mais gostoso. Não esqueci, foi tipo um beijo, filme de romance. Senti que foi mais verdadeiro do que só um lance. Alucinante, deu vontade de ir adiante. Tô conquistando o coração do bebê gigante. Adora rap, curte house, não gosta de funk. Adora reggae, baseado, fechado na blunt. Vem amor, agora vamos beijar. Vem amor, agora vamos fumar. Com sabor, plant de maracujá. Beijo doce na beira do mar. Vem amor, nossa noite tá fenomenal. Nosso amor, nessa praia fluindo legal. Vem amor, vibe boa, viola e luau. Me conquistou e agora eu quero você. Então vem amor, minha namorada deitar no meu lençol. Vem amor, no dia lindo na praia no sol. Nosso amor, tá de mão dada e virou um casal. Eu sou o homem mais feliz com você. Hoje eu vim aqui, foi só pra te ver. Cheio de saudade, querendo seu amor. Eu não consegui ficar sem você. Por isso eu tô aqui e a gente se encontrou. Vamos beijar, vem amor, agora vamos fumar. Com sabor, blunt de maracujá. Beijo doce na beira do mar. Vem amor, nossa noite tá fenomenal. Nosso amor, nessa praia fluindo legal. Tem amor, vibe boa, viola e luau. Me conquistou e agora eu quero você. Então vem amor, minha namorada deitar no meu lençol. Vem amor, no dia lindo na praia do sol. Nosso amor, tá de mão dada e virou um casal. Eu sou o homem mais feliz com você. Hoje eu vim aqui, foi só pra te ver. Cheio de saudade, querendo seu amor. Eu não consegui ficar sem você. Por isso eu tô aqui e a gente se encontrou. Eu tô aqui e a gente se encontra.